O traidor do príncipe Tabelin. 3 semanas se passaram e Beauchamp procurou Albert de Morcerf. Veio retratar-se? Indagou o jovem ao ver o jornalista entrar. Calma, meu amigo. Sente-se e escute. Acabo de chegar da Grécia, onde passei 2 semanas investigando o caso de seu pai. Aqui estão os documentos que provam que Fernand Mondego não só possibilitou a entrada dos turcos no castelo de Tabelin, como também o matou e vendeu sua mulher e sua filha como escravas. Trêmulo e emocionado, o jovem leu os documentos. Depois, completamente arrasado, perguntou com a voz quase inaudível: por que fez isso? Seu pai viveu em uma época sem lei nem ordem, quando só os mais astutos sobreviviam. Ele fez o que muitos fizeram, mas prometo-lhe que jamais revelarei o que acaba de saber. Fique tranquilo, pois tudo será esquecido em breve. Ouviram uma discreta batida na porta e o conde de Monte Cristo entrou. Depois de breves cumprimentos, observou o semblante pálido de Albert e comentou: meu amigo parece não estar muito bem de saúde. Talvez uma temporada na praia, respirando o ar marinho, lhe faça bem. Acabo de comprar uma casa no litoral, onde pretendo me refugiar até que termine essa investigação sobre o assassinato do ladrão em minha residência. Ultimamente há sempre 10 policiais a me importunar com perguntas infindáveis. Gostaria de me acompanhar? Aceite, Albert, disse Beauchamp. Eu cuido das coisas por aqui. No dia seguinte, ambos estavam instalados na praia, enquanto os acontecimentos se precipitavam em Paris. Uma assembleia foi convocada para esclarecer os fatos. Quando o conde de Morcerf entrou, todos os olhares se voltaram para ele. O senhor está sendo denunciado por vários atos indignos cometidos quando servia ao príncipe Tabelin Pachá na Grécia. Recebemos alguns documentos que comprovam as denúncias. Tem algo a declarar? Declaro que tudo que foi alegado contra mim é falso. Tenho as provas de minha inocência. Apesar de ter a voz segura, pois era um homem experiente em debates públicos, o suor corria-lhe pelas faces. Tirou do bolso um grande envelope contendo muitos papéis. Eram atestados de bons serviços, todos assinados pelo príncipe Tabelin. Por favor, façam entrar a testemunha que está na sala ao lado. A porta se abriu e Aide, a bela grega, entrou com passos seguros e postou-se com altivez na cabeceira da longa mesa de reuniões. Sou Aide, filha do príncipe Tabelin, e tinha 5 anos quando meu pai foi assassinado. Vi quando um oficial francês entrou no castelo comandando as tropas turcas. Esse oficial, que era o conselheiro de meu pai, cortou-lhe a cabeça e entregou aos turcos. Depois, eu e minha mãe fomos vendidas por ele como escravas. Tenho aqui os documentos que provam o meu nascimento e a venda como escrava. Depositou sobre a mesa uma grossa pasta amarrada por uma fita de seda vermelha. Esse homem matou meu pai e nos vendeu como escravas, disse Aide apontando o dedo acusador para Fernand Mondego. Eu o reconheço. Algo a declarar, conde de Morcerf? Perguntou o presidente da Assembleia com voz fria. Mondego saiu da sala cambaleando como um bêbado.